Solta a batida, Beba. E aí, eu não tenho culpa de ter nascido gostoso, né, moço? Aí, ó. O homem passou, foi velho de mim, e agora eu tô aqui que não aguento tanta mulher, moço. Vem assim, vai, só de baixinho, Beba. Eu não sou cama de motel, mas elas dá em cima de mim. Dá em cima de mim, dá em cima de mim. Eu não sou cama de motel, mas elas dá em cima de mim. Dá em cima de mim. Ei, Jubeba, deixa eu ver da voz. Inveja, meu filho. É, você é um negócio feio. Não vai de inveja, não. Tem como tu é feio, pô. E as solteiras e as casadas, as coroas e as novinhas. É muita mulher, então tudo na minha. É que eu passo direito, eu levo ao céu. Mamãe, quando me fez, me passo pro mel. As solteiras, as casadas, as coroas e as novinhas. É muita mulher, então tudo na minha. É que eu faço direito. Relevo ao céu. Mamãe, quando me fez, me faz. Não sou cama de motel, mas elas dá em cima de mim. Dá em cima de mim, dá em cima de mim. Eu não sou cama de motel, mas elas dá em cima de mim. Dá em cima de mim, dá em cima de mim. Eu não sou cama de motel, mas elas dá em cima de mim. Dá em cima de mim, dá em cima de mim. Eu não sou cama de motel, mas elas. Dá em cima, puxa de Jubeba. A Maria, você não é pra correr da caçambinha. É, pipoca, moleque. Lá em São Paulo, eu era tenor, moço. É, comprar uma lima pra morar. Portal do E as solteiras, e as casadas, e as coroas, e as novinhas. É muita mulher, então tudo na minha. É que eu faço de Deus. Eu levo ao céu. Mamãe, quando me fez, me levou. As solteiras, as casadas, as coroas e as novinhas. É muita mulher, então tudo na minha. É que eu faço direito, eu levo ao céu. Mamãe, quando me fez, me passou, foi mel. Eu não sou cama de motel, mas elas dá em cima de mim. Dá em cima de mim, dá em cima de mim. Eu não sou cama de motel, mas elas dá em cima de mim. Dá em cima de mim, dá em cima de mim. Eu não sou cama de motel, mas ela dá em cima de mim. Dá em cima de mim, dá em cima de mim. Eu não sou cama de motel, mas ela dá em cima de mim. Dá em cima de mim. Só de beba. Arvaria, moço. Esse liga de fazer suar o seu vácuo. De beba. É de um focão rei da cacimbinha. O mais gostoso do Brasil, né? Não posso fazer nada.